Ô, Cleison, eu vou olhar o cartão de vacina da Analisa aqui e vou me certificar qual vacina que é. E aviso o Antônio Carlos, ou se você quiser, eu posso enviar uma mensagem para ele, que a mãe da Analisa é a Mariana de Souza. Ele tem que notificar para mim, não é para Sidneia, não. A mãe dela sou eu. Eu que decido se vai ou não tomar a vacina, não é a sua mãe, não. Tá?